9 channel 0016, turn left, heading 180, limited by locomotive one. 4201. 01. Aprovado, decolada pista 190, perfil de saída da EL, Leda, pós direto. Transponder 5571 no controle 120, decimal 80. 1396, reassume agora na proa de Duna, desce para 2016. Gol, 1396. 2096, agora 1396. 6314, chama agora a torre 118.62. 6314. 2 Salvador, boa tarde, a chanela 6314. A chanela 6314, assina aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, 6314. Diga, senhora. Descendo até 4.000, vetor sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na proa norte, limitado pelo localizador, redução para 2.00. Esquerda norte, limitado localizador, reduzindo, já estamos fazendo 2.00, desce para 3.000, confirma? 4.000. Não, mantém 4.000. 4.000. Solo, 1.21, décimo ano. É o solo Salvador. 1016, reducing speed 180 knots. 3000 feet, can I channel 016, reducing speed, pode fazer voa. 1396, voa na proa 135 para interceptar o LS, desce 2010. Pro 135, gol 1396. Gente, só para 2000 pés, chame o controle 120.8. É o controle 1208. Confirmar o vento para a janela, por favor. 5729, 4016, completando a via chegada, redução de velocidade para 240 mais. Sente, para 4000 com 1016, via chegada, reduzindo 240, 5729. Mantenha a posição inicialmente. 303, mantém a posição. Limpo 01 no subvetor, vai curvar agora à esquerda, proa norte, e iniciar órbita, espera. 10 milhas essa posição, o Olimpo 01. Esquerda norte, 10 milhas, Salvador, Matéria Espera, Olimpo 0. Afirmativo, inicialmente sobre para o 040, Olimpo 01. Inicialmente para o 040, 01. Estabilizado, 4462 azul. 139, o 4462, chama agora a torre 118.62. 186, boa. 3192 vai ultrapassar o ILS em 3 milhas após reassumir na proa de Duna. Redução agora para 180 mais. Reduzindo 180, quer que reduza mais? 180 tá ótimo. Azul 4462, 18 metros no 0, no meia, continua aproximação, aguarda pista livre. Aguardando, 4462. Portugal 021, 2000 feet clear the ILS, atmosphere 1016, at Portugal 021. 2000 feet, can I choose 016, clear ILS, runway 10, Portugal 021. São 3192, reassume agora na proa de Duna, desce para 2016, autorizado LS, 3192. Duna, descendo para 2000, autorizado LS, 3192. Mantém a posição. Mantém a posição, viu? Acionar 6314, solo 40, livre direita, chame solo 121, décimo 9. Livre direita, solo 1219. Salvador, boa tarde, acionar 6314, livrão, você escuta. Boa tarde, Xana 6314, de passagem ao P3, taxiando via Alfa, após Alfa, mantém posição antes da Juliette. Da passagem da nave, Alfa, mantém antes da Juliette, 6314. E o Vazeleiro estabilizar, chama a torre 118.62, 396. 86, boa, no 396. A Portugal 021, complete the boat, approach, contact now, power 186. Pode fazer, Eduardo. Obrigado, Lá. 9 para 2000 na via, chegada Bonk 1016, autorizado LF, a porta estabilizada, Web 5729. Para 2000 via Bonk 1016, autorizado LF, vai reportar estabilizado, 5729. Olhou ali, pois realizaram esta curva pela esquerda ou pela direita, 10 milhas já chegou. Ok, o Olimpo vai curvar agora esquerda na Pro 280, limite dessa procela de 15 milhas, Olimpo Verão. 280 limitado 15 milhas, Olimpo. Olimpo 01 vai fazer o procedimento completo ou já vai interceptar final? Olha, o 01 ele vai fazer o afastamento direto, mas ficar difícil pro controle, pode ter sido para o final do VRDM e Yankee. Na verdade, eu tô para as aproximações, está tudo tranquilo. O problema é realmente na parte de decolagem. Eu tenho três aeronaves que estarão prestes a decolar exatamente no momento que você estiver passando aqui no bloqueio do VR. Afirmativo. Então, o senhor pode vetorar para final da LS para pôr no final do Olympus. Lá de trás, o mesmo está retransmitindo a sua notificação, ok? Estou no aguardo. Até o Lima Tango. Tudo em 4492, obrigado. Lima Tango, o solo não autoriza o seu acionamento, ok? Alfa Tango Tango, prossiga. Tem autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-2. Livre pouso, pistão 1-0, 1-3-9-6. Autorizado via pátio de cargas, após pátio 1, reporte na Lima. 35627, pronto para o táxi, POB 67, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Gente, 35627, táxi via pátio 3. Mantém posição antes da entrada do pátio 1, ajuste 1-0, 1-6. 1016 ajuste, vai com a guarda antes da Julia, trip 562, antes do pátio, trip 562. Passagem pequeno corte, a chaneta ali, vem entrar pelo pátio, Juliette. Firmo, chaneta 6314, agilizando, Juliette 05. É. Salve Salvador, o azul 4462, livrou a direita. Azul 4462, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, o 4462. Alfa, gol 1-3, mais negra. Salvador, boa tarde, 3192. 3192, continua a aproximação, reporte nos termos. Boa tarde. Firme. 3-3, posição Golf, taxi Golf, iniciando o cheque de equipamento. Gente, Olimpo 03. Beleza, nessa porra, o 5729. É, 5729, então esquerdo 185, vai interceptar nessa porra. Copy, we'll try to leave via Fox, Portugal 021. Ok, if possible, to leave on Fox. Do pátio, trip 5627. Trip 5627, ingressa via pátio 1 no Índia, ponte para chame a turno no 86, ajuste no 06, bom voo. Via pátio Índia, lá quando pronto, 186, muito obrigado, senhorita, um ótimo trabalho. Alô, Salvador, boa tarde, Gona 396. Gona 396, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Gona 396. Matango, mantenha a escuta, aguarde, eu tô checando a situação da sua notificação, ok? O 729 reassume Duna, autoriza a BLS. Duna, 5729. 3192-1186. Eu não sei se você está call that 46, turn right and contact ground 1-1-4-9. Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 442. Vamos, tá, Portugal 021, taxi by Alpha, hold short of taxi by Juliette. Alpha, hold short of Juliette, Portugal 021. Mono 396, na escuta. Aceito, conta, você. Só para alertar, a torre de Salvador é, instruiu o senhor a parar antes da Alfa, ok? E não parar é, próximo da pista, ok? Não, senhora. Não tem espaço para o azul, tá certo. Pista 1735, até o passo 5, pode estacionar, fica a pista livre. Confirme, Alfa está voltando. Oceano é 6327, aguarde. Aguardando. Salvo Salvador, o voo no 649 para pushback, acionamento, posição 2. Voo no 649, aguarde número 2 no setor. Aguardando, voo no 649. Hotel lhe matando voo na escuta. Ok, confirme a hora da notificação que o senhor usou no último voo. Esquerda na proa 145, autorizado a LF, pode estabilizar. Esquerda no 45, autorizado a LF, passará estabilizado a linha por 0 1. Ativo hotel Lima Tango, aguarde, mantenha escuta. Voo no 396, ingresso via Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, voo no 396. Então 3192, salva Salvador, direita, semi-solo, 1-2-1, no decimal. Portugal 021, taxi via Juliet to stand 11. Juliet, stand 11, é o Portugal 021. 729, autorizado, pouso, sistema 0, vento no 50 graus, 09, informe trem de pouso. O trem está faixa travado e o pouso autorizado, 7029. Santos da Juliette. Alva de Juliette, 0029. Chana 6327, livre acionamento, chama para o táxi. Livre acionamento, chama para o táxi, 6327. Salvador, boa tarde, Alta 3155. 3155 Aguas, cópia, número 2. Até. Telemação, copia. 10, autorizado a decolagem, do Boeing, vai aguardar 10 segundos em general antes de proceder. Ciente, mantém a posição, reforço 2. Mantém a posição. Salvador, tá passando o Victor de Juliette, está desgastando. E Juliette, via corredores, pessoas a bordo? São 02 a bordo, na proa de Vera Cruz, na proa de Paris, e o Victor de Juliette. Juliette, 392. Então 3192, mantém antes da Juliette. Será. Copiado, 2 a bordo, Juliette. Olimpo 01, completo e eletro, chama a torre 118.6. Para a torre 118.6, Olimpo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Romeu Cabral, bravo, controle. Ela decolou de grupo do Luzi, vai controle. 510.1 a bordo, código alocado, é o 016. Final do LS para posicionar o que tem baixo travado. Mídia Branca. 301, continua a aproximação, guarda a autorização para pouso. Guarda a autorização para pouso, 01. Confirme. É o gol no 649. Gol no 649 é o Saulo Salvador. Foi solicitada para o chefe de acionamento, a senhora pediu para guardar. Tem previsão de quanto tempo? Afirmativa, assim que o Fokker livrar o setor a retaguarda, o som será autorizado. Paciente aguardando no 649. TAM 3155, copia. Prossiga. TAM 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesolu 44. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda, após voa direto Eudes, com curva à direita. Transponder 50 no meia, controle 1-20, decimal 80. O TAM 3155 está autorizado, o Guarulhos, nível 340, Pesolu 44, saída da EL, transição... Leda, da El Leda, direto Eudes, com curva direita decolando a 10, 50 no meia, 1208, controle. Tá 3155, só confirme se copiou o transponder 501 no meia. 501 no meia. Tá 3155, cotejamento correto, chame pronto. Bora. Salvador, Oceaner 6327, acionado com 102 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto táxi. Tente o Xané 6327, Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 016, bom voo. E a Índia no 186, tem a torre, 1-0 no 6, o Xané 6327. Torre, o Índia no numeral que atingiu a linha do litoral, pode curvar à esquerda para manter a contra o vento da 1-0. Alfa, autorizado o cruzamento do campo, aguarde... Transferência de sequência. Gente, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência, Índia Alvender Alfa. Mike, Romeu Vitor ali, mantém cabeceira no zero. Aliado e manter, Vitor, o não no zero. 04. Deve ter 5627, pronto, ponto de espera. Tem 5627, mantém o ponto de espera. Gol no 649, na escuta. É, você escuta no 649. Informo que o Fokker da Avianca ainda não liberou o setor e eu tenho um Airbus da TAM ingressando no portão 04. Assim que não houver obstáculos, está autorizado o seu acionamento, chame para o táxi, em coordenação com a equipe de solo. Gente, assim que liberado o setor, livre e puxa estacionamento, agora meta com nada, não se escuta. Para ingresso na Juliette, web 5729. Previsto portão 02, ocupado, mantenha-se da Juliette, web 5729. Sempre mantenha-se da Juliette, 5729. Efetou o cruzamento do campo, Índia no Veneral. Índia no Veneral, paciente, tem controle 120.8. 1208, Índia no Veneral. Mike Romeu Vitor, autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 50 graus, 1-0-9. Decolagem autorizada, Mike Romeu Vitor. Meia 27, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém o trip 5627. Autoriza a projeta rotatória pro Vitor Mike Quebec. Vitor, Mike Quebec, seria o Vitor Índia Juliette? Oh, perdão, Vitor Índia Juliette, solicita a projeta rotatória. Autorizado, Juliette. Autorizado, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Índia November Alpha, decolada 17 na sua escuta. Boa tarde, November Alpha, forte, 1010, quantas milhas de afastamento? Até 20 milhas de afastamento, Índia November Alpha. Copiado. 8, Vitor. Papa Tango, Hotel Matango. Hotel Matango, salve 5-6, estacionar fica salindo. Olimpo 01, autorizado o cruzamento da 1028. Autorizado o cruzamento da 1028, Olimpo 01. Tá 3155, livre acionamento, chama para o táxi. E 5627, autorizada a decolagem, pista 10, vento 150, grau 099. Livre decolagem, trip. Sané 6327, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 6327. Vitor, autorizado 370. 370, Vitor, grato. Decolada 5-8, sem controle. 1-2-0, decimal 8. 0-8, obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde. 35-6-2-7. Uma boa 5627 na saída PUCA, nível 150 milhões. Saída PUCA no 150, 5627. Delta, New Pest, uma pra descida, pessoal. Tá oi, Salvador, boa tarde, papapapapa, Calimaic, com informação Tango. Fatiali Mike, completa a chegada a manta 2010-2016. 2010, na chegada a manta, 1-0-9-6, Alfa Calimaic. 0-5-18-6, agora 649 graus. Web 5729, observe a aeronave da Gol Pintura Vare e após a mesma livrar o setor Juliette, portão 02. Positivo, após a aeronave da Gol livrar o setor, para seguir para 02, 529. Vitor, ainda Juliette, da presente autorizado final da 17. Final da 7, Juliette. Rota 3155 para fora do táxi, com 111 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. A 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 0 no 6. 16, Pátio principal, 1 no Índia, para o ponto espera, 166, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, agora no 6449, próximo ao ponto de espera, do 0 e pronto. 1649, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, agora no 6449. Sané 6327, decolada 01, semicontrole, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, Salvador. Controle, Salvador, boa tarde, Sané 6327. negativo, Aracaju, mantém a saída, Vitor. Mantém a saída, Vitor. Salvador Olympus 03, tem meu cheque de equipamento, solicito o regresso pela alfa. Olympus 03, autorizado, o regresso via alfa, reporte na delta. Na alfa, quadra na delta, Olympus 03. Para Petrolina. Oceana 6314, informação em curso Tango, aguarde cópia. Paciente da Tango, aguardando nível 340. Nave livre decolar, vento 140, lá na Liga Norte. Eu vou decolar já dando zero agora, no 649. Aqui Romeu Vitor, chama agora o centro Recife, 2685, alterna 12545, Vitor. 12685, 2545, mais uma vez, Vitor, grato. Torre Salvador, boa tarde, tá 3155, não pode parar da 10. Autorizada a EMAT, 3155. Autorizada a EMAT, 03155. Nave decola 05, controle 208. 208, boa. Autorizado direto, base direito no 7, reporte dentro. Chile, pro 1028, Olímpio. Gente, o Olímpio 03.